Miles Davis. Playing What Is Not There. Programa de João Cavalheiro. Primeira parte. Miles Davis foi um colosso na música jazz, sendo um dos intérpretes mais inovadores e influentes do estilo. Foi trompetista e figura principal da sua banda, trabalhando com muitas das grandes figuras do jazz, como Charlie Parker, Gary Mulligan, Gil Evans, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, John Coltrane, Paul Chambers, Cannonball Adderley, Elvin Jones, Herbie Hancock, Ron Carter, Dave Holland, entre outros. Davis foi um privilegiado, nascendo de uma família de classe média em Alton, perto de St. Louis, no Illinois. O seu pai era dentista e a sua mãe uma pianista talentosa e professora de música. Davis começou a tocar trompete aos 13 anos e o seu pai inscreveu em aulas com Elwood Buchanan, um trompetista local. Após praticar ao longo de 3 anos, já tocava com músicos profissionais. Depois de terminar o ensino secundário, em 1944, a banda do cantor William Eckstein visitou St. Louis e nela estavam Dizzy Gillespie e Charlie Parker. Por doença, Buddy Anderson, um dos membros da banda, teve de ser substituído e Miles Davis entrou como terceiro trompetista. Depois desta experiência, Miles mudou-se para Nova York para estudar em Juilliard School of Music. Nas primeiras semanas, tentou encontrar a banda de Charlie Parker. Conheceu, entretanto, o saxofonista Coleman Hawkins. Participou em jam sessions em dois dos nightclubs do bairro de Harlem, Minton's Playhouse e Monroe's. Acabou por se tornar um membro não oficial do quinteto de Parker, tendo participado em várias gravações. Em 1945, abandonou os estudos académicos para se dedicar por inteiro ao jazz. Começou por se juntar à formação de Benny Carter, fazendo as suas primeiras gravações como acompanhante. Tocou de novo com William Eckstein durante 1946 e 1947 e foi membro do grupo Charlie Parker durante 1947 e 1948, integrando uma gravação como líder em 1947 intitulada Milestones, em que também participaram o saxofonista tenor Charlie Parker, o pianista John Lewis, o baixista Nelson Boyd e o baterista Max Roach. A tocar trompete, Miles tinha um estilo distinto, mas como solista não era muito virtuoso e tinha falta de confiança, pois se focava algumas notas e errava durante os seus solos. Thank you.

1948 deu os primeiros passos como músico profissional, contratado para se apresentar ou gravar com um grupo ao qual não pertencia, tanto no palco como em estúdio, e também como solista. Miles começou a trabalhar com um nuneto, que era constituído por uma formação incomum naquela época, por terem uma trompa e uma tuba. Nele também estavam grandes saxofonistas como Gary Mulligan e Lee Konitz. Após formarem o grupo, este tocou várias vezes em Nova York e o nuneto acabou por assinar contrato com a Capitol Records. Vários singles foram lançados com a colaboração do pianista Gil Evans, Gary Mulligan e John Lewis. Foi a partir daí que começou a sua parceria com Gil Evans, com quem colaboraria durante 20 anos. Thank you. Depois de vários registros feitos entre 1949 e 1950, 7 anos depois, compilaram 12 temas gravados pelo Nuneto para a Capitol Records e foi editado o álbum Birth of the Cool. Os críticos consideraram este disco como um dos mais essenciais do jazz moderno, paradigma do cool, com forte influência no desenvolvimento do bop. Anos antes, em 1949, visitou a Europa pela primeira vez e no mesmo ano interpretou no Paris Jazz Festival. Nesta cidade, os músicos de jazz moderno foram bem recebidos, muito diferente da recepção nos Estados Unidos, pois na capital francesa eram admirados e não havia racismo como no outro lado do Atlântico. Foi nessa altura que Davis se tornou viciado em drogas, tal como o seu ídolo Charlie Parker. Ao tocar em bares de Nova York, estava frequentemente em contacto com consumidores e vendedores de drogas. Em 1950, tornou-se viciado em heroína, a qual provoca efeitos eufóricos. 1951, iniciou uma larga série de gravações para a etiqueta Prestige, até 1954, e Blue Note Records, de 1952 a 1954. Como líder de pequenas formações de músicos, entre eles Sonny Rollins, John Lewis, Kenny Clarke e Charles Mingus, a droga interferia com a sua habilidade de tocar. Para sustentar o vício, Miles ganhava dinheiro com a sua música e com a venda dessas substâncias. Em 1953, foi preso por posse de droga. Foi nesse período que Miles tentou largar definitivamente o seu vício, trancando-se numa divisão da casa do seu pai durante vários dias, até estar curado. Após a pequena reabilitação, continuaram as gravações. Fez várias para a Prestige, as quais foram depois usadas mais tarde para a concessão dos seus álbuns Bag's Groove, Miles Davis and the Modern Jazz Giants e Walkin', de 1954. Foi nessa altura que Miles começou a experimentar algo que nunca tinha usado, mas que lhe seria associado até ao resto da sua carreira. Uma peça que colocava no trompete chamava surdina, servindo esta para alterar a qualidade e atenuar o som produzido pelo instrumento. Foi impressivo tocando Round Midnight com o pianista Thelonious Monk no Newport Jazz Festival em julho de 1955, interpretação que lhe valeria um contrato com a Columbia Records. Em 1955 formou o Miles Davis Quintet, que era constituído por alguns dos mais talentosos músicos de jazz. o saxofonista John Coltrane, o pianista Red Garland, o baixista Paul Chambers e o baterista Philly Joe Jones. Miles começou por explorar novas e diversas sonoridades como o jazz modal, pois sentia-se inspirado pelo pianista Hamad Jamal, um dos seus pianistas favoritos, que estava ligado ao jazz modal, contrastando assim com o bebop jazz, também usado no Miles Davis Quintet. Mas com o habitual uso de drogas por parte de vários integrantes do quinteto, este acabou por se separar em 1957. Mas o grupo de músicos, em 1958, voltaria a juntar-se com a presença de um novo membro, o saxofonista Julian Cannonball Adderley, e foi com a nova formação que gravaram o álbum Milestones, no mesmo ano do seu reencontro. A primeira gravação para a Columbia foi Round About Midnight, em outubro de 1955. Na mesma altura, completou os 5 discos que lhe faltavam registar para a Prestige, entre os quais se encontravam os elogiados Cooking, Working, Relaxing e Steaming. Em outubro de 1955, Davis fez uma operação à larynx para tirar pólipos. Apesar de não poder falar depois da intervenção cirúrgica, teve uma discussão e levantou a voz, danificando as cordas vocais irreversivelmente, passando, desde então, a ter uma voz rouca. Thank you. Thank you. Depois do quinteto ter dispersado e da reedição de Birth of the Cool em 1957, com temas de 1949 e 1950, Miles Davis viajou para a França para participar numa longa-metragem dirigida pelo realizador Louis Malle, Ascenseur pour l'Échafaud, de 1958, para improvisar a banda sonora. Até ao começo dos anos 60, Miles, depois das sessões de Birth of the Cool, voltou a trabalhar com Jill Evans numa panóplia de álbuns para a Columbia com Miles Ahead, que foi uma grande inovação devido à ligação em continuidade das faixas, como se fosse uma suite. Também gravaram Porgy and Bess, Sketches of Spain, gravado entre novembro de 1959 e março de 1960, e o álbum Quiet Nights, com características de bossa nova, deixando os dois músicos descontentes. Quiet Night foi o último álbum que ambos gravaram por completo em conjunto. O álbum Kind of Blue não só foi considerado a obra mais conhecida de Miles Davis, mas também um dos álbuns mais importantes e influentes do jazz de sempre. Começou a ser gravado em 1959 com Miles Davis, Julian Cannonball, Adderley, John Coltrane, Bill Evans, Wynton Kelly, que toca piano na faixa Freddy Freeloader, Paul Chambers e Jimmy Cobb. Davis e Evans compuseram o álbum na totalidade pouco tempo antes das gravações, entregando aos músicos pequenos esboços do que era pretendido que eles tocassem para tornar Kind of Blue algo puro e espontâneo tanto em estúdio como em espetáculos. O resultado final foi excelente, uma enorme influência e inspiração para imensos músicos, para além de ser um dos álbuns de jazz mais vendidos de todos os tempos e que chegou a ser certificado com tripla platina, vendendo 3 milhões de cópias. No ano, durante uma pausa de um concerto que estaria a dar num clube de Nova York, Miles é agredido pela polícia por motivos raciais. O caso foi levado a tribunal, mas não houve veredicto porque o próprio acabou por retirar a queixa. Deixando os problemas de parte, Miles Davis tentou convencer John Coltrane a tocar com ele durante uma digressão na Europa, em 1960. Aceitando o convite e com a sua ajuda, Miles gravou o álbum Someday My Prince Will Come, em 1961. No entanto, ao mesmo tempo, procurava um saxofonista que poderia trabalhar a tempo inteiro consigo. Gravou o álbum ao vivo Live in Stockholm com o saxofonista Sonny Stitt, que teve uma passagem breve pela banda de Miles. Ao longo dos tempos foram gravando vários álbuns, tanto em estúdio como ao vivo, tocando com um repertório bebop semelhante ao usado no passado, com a particularidade de tocarem com mais liberdade rítmica e melódica e com uma velocidade mais acelerada que o habitual. Sempre em digressão, chegaram a gravar o álbum In Tokyo, em 1964, no Japão, e, após isso, na Europa, gravaram mais um álbum ao vivo, Miles in Berlin. Terminado o calendário de concertos, regressou aos Estados Unidos e recomendou à Columbia Records, a sua editora na época, para assinar contrato com a banda de rock americana The Byrds. John Coltrane seguiu um caminho paralelo com o seu próprio quarteto. 1964, Miles Davis reuniu um novo quinteto, conhecido por Second Great Quintet, que para além de Miles faziam parte o saxofonista Wayne Shorter, o pianista Herbie Hancock, o contrabaixista Ron Carter e na bateria Tony Williams. Cada um deles trouxe algo novo à sonoridade de Miles Davis, instalando no seu quinteto uma estética a meio caminho entre o modalismo hard bop, experimentado até essa época por Miles, e o free jazz explorado por músicos como Ornette Coleman. Os trabalhos realizados por esta formação de músicos foi o álbum The Complete Live at the Plugged Nickel 1965, mais um álbum de Miles Davis, agora para a Legacy Records, constituído por gravações ao vivo e, neste caso, foram duas sessões feitas pelo quinteto no Plugged Nickel Nightclub em Chicago. Depois disso, gravaram alguns álbuns em estúdio como Miles Smiles, Sorcerer, Nefertiti, Miles in the Sky e Phil de Kilimanjaro, até 1968. Era conhecido pelas sessões de free jazz e bebop jazz, pela liberdade da improvisação musical que davam aos temas, deixando-os fluir livremente. Este quinteto durou até 1975. Foi no processo de gravação dos dois últimos álbuns no quinteto de Miles que se originou uma nova etapa da sua vida como músico, inspirando-se em artistas funk como James Brown e artistas de rock psicadélico como Jimi Hendrix. Devido a essa mudança, os músicos de Miles tiveram de se adaptar ao uso de instrumentos elétricos, tanto em estúdio como ao vivo. Em 1969, Miles começa por aumentar um pouco a dimensão do quinteto, devido a alguns ajustes e melhoramentos que pudessem ajudar à sonoridade dos teclados, guitarra e saxofone. Após isso, entraram mais alguns músicos. Ron Carter foi substituído pelo inglês Dave Holland. Com ele chegou o guitarrista John McLaughlin e Chick Corea apareceu como segundo teclista, bem como o austríaco Joe Zawinul. Com esta banda gravou em 1969 In a Silent Way e logo de seguida, ainda no mesmo ano, Bitches Brew, obra que iria mudar definitivamente o panorama do jazz, dominando toda a década de 70. O álbum foi das primeiras fusões entre jazz e outros géneros musicais, que acabou por dar origem a um novo subgénero musical chamado Jazz Fusion. Consiste particularmente na fusão entre jazz, funk e rock psicadélico. We'll be right back. Este programa teve locução de Diana Cardoso e João Soares Santos. Realização de João Cavalheiro. Thank you.